Aqui o grave é forte. E uma cavala mesmo, Matheus Silva que falou. Você tá falando em mim o tamanho desse corpo. Matheus Silva que falou. Você tá falando em mim o tamanho desse corpo. Se quer sentar, fica à vontade. Se não quer, não ocupa espaço. Tchau, obrigado. Se quer sentar, fica à vontade. Se não quer, não ocupa espaço. Tchau, obrigado. DJ Matheus Silva, solta o Mandelão. Toma, que toma. DJ Matheus Silva, original.